partir de agora, DJ Pablo, o melhor do som do motivo, tocando pra você. Isso aí, DJ Pablo MG, é pra esculachar, vai. Não é terremoto, mas faz tudo tremer. Terro do automotivo é o Pablo MG. Ai, ui, ai, ui, ai, ui, mas que som ruim. Ai, ui, ai, ui, ai, que equipe ruim. Ai, ui, ai, ui, ai, ui, mas que som ruim. Ai, ui, ai, ui, ai, que equipe ruim. DJ Pablo tá tocando pra mostrar a qualidade. Como é que faz as músicas verdadeira montagem. Escuta aí, comédia, escuta, tu vai ver. Quem comanda automotivo é o Pablo MG. Pra esculachar, vai! É pra esculachar, vai! É pra esculachar, vai!